Titi. O música baba, o Aurélio Fusini. Aganaga e Nobunaga, ao pé o Titi. O música baba, o Aurélio Fusini. Aganaga e Nobunaga, ao pé o Titi. O música baba, o Aurélio Fusini. O Titi, o música baba, o Aurélio Fusini.